cabeça do poder. Corro, corro, ganho nunca. Tento mais viver, machuca. Tento mais viver, machuca. Lágrimas não, eu só tenho ódio. Não sinto nada, eu sou o último. Sempre me sinto inútil. Sempre me sinto inútil. Você é fácil enganado. Sinto a lógica, é fato. Hoje sou eu que descaso. Hoje sou eu que descaso. Peguei essa do poder. Corro, corro, ganho nunca. Tento mais viver, machuca. Tento mais viver, machuca. Lágrimas não, eu só tenho ódio. Não sinto nada, eu sou o último. Sempre me sinto inútil. Sempre me sinto inútil. Peguei essa do poder. Corro, corro, ganho nunca. Tento mais viver, machuca. Tento mais viver, machuca.